ZYU555. Rádio Rio FM. Operando em 89,1 MHz. 24 horas no ar. Uma emissora do grupo Teixeira Caminhões. Porto da Folha, Sergipe. Rio FM. Rio FM. A rádio que cai na folia.